Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 1º de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 973/2011, que obriga as empresas de telefonia a informar preços de tarifas praticadas. O anúncio deverá ser feito no site das operadoras, que deverão passar a ter link para a tabela com preços, inclusive promoções. O projeto é assinado pelo deputado Marcos Soares, do PR. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.